Zidane. Isso aqui nunca foi uma brincadeira, mano. Isso aqui sempre foi levado a sério. Isso aqui sempre foi minha vida e sempre será. Trap, trabalho, respeito, atitude e poder. Minha família espera por isso. Meus niggas esperam por isso. Vocês esperam por isso. É a briga entre amor e o dinheiro. Por isso eu me tornei isso aqui, ó. Se o assunto for money, pode chamar o boys. Se dane o fuck, não confunda com Royce. Estamos só trampando, esse é o nosso hustle. Só quero minha grana, pode ficar com espaço. Deixa pra mim, meu parceiro, que desse papo eu entendo. Eu sou o futuro igual PlayStation e eles são Super Nintendo. Não dá pra comparar, mas nega, veja a diferença, é incrível. Fala que não canto mensagem, mas a inteligência é fora do nível. A meta é fazer 1 milhão antes dos 26. E todos os dias é igual início de mês. Nega, tamo focado, me nunca descanso. Hora no estúdio é tudo que tenho. Sou camisa 10, esse é o meu campo. Goleador, artilheiro, barra de zagueiro, estilo Garrincha. Meu coletivo só tem crocodilo, por isso pisamos essa lagartixa. Yeah, e a Deus só peço proteção, porque a raça tá no sangue pra vencer nessa missão, porra. Dang, rap, nigga.